Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa jornada, o nosso programa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 11 de agosto do ano de 2017. Agora são 20 horas e 3 minutos dessa noite alegre de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Participa do programa desta noite Sérgio Aguiar. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Em todo o programa, nós iniciamos sempre trazendo datas para serem lembradas, datas do movimento espírita e datas de relevância, né, para que nós possamos celebrar. Então, nós selecionamos hoje, no dia 5/8, então, na semana que passou. Lembrando que a semana passada nós não tivemos o programa Visão Espírita por conta da transmissão do futebol aqui na Difusora. Então, no dia 5/8, celebra-se o Dia Nacional da Saúde, que nós vamos falar hoje no último bloco do programa. Dia 12 de agosto, então, o Dia Internacional da Juventude. E dia 12/8, também, o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Começamos, então, o primeiro bloco com o texto denominado Jovens, do Espírito Emmanuel. Texto extraído da obra Religião dos Espíritos, psicografada por Chico Xavier. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam as tendências do passado, as experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que nasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço. E outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra. Afeição das aves de ninho desfeito, largados, sem rumo, à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios lamaçais do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Adorna-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zomba-se deles, toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir. Porque, em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de alegria, de luz e de espiritualidade, é que eu posso finalmente cumprimentar o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, pessoal aqui da técnica, todos os nossos ouvintes. E que mensagem maravilhosa do Emmanuel. Eu vou explicar um pouquinho por que essa mensagem é tão relevante. E a isso se soma o fato de que a juventude é essa época bastante conturbada na vida do ser humano. Já não chega a questão hormonal e toda a transformação que ocorre no corpo físico. Nós sabemos, através do próprio Emmanuel, que o espírito reencarnante fica durante um tempo, desde um pouco antes do seu nascimento, até a pré-adolescência quase, por um processo de o que ele chama de hipnose temporária, além do esquecimento do passado que o espírito recebe como uma bênção divina. O espírito recebe também essa bênção temporária do esquecimento e da amortização dos sentidos, onde os pais têm a possibilidade da reciclagem, da reeducação, da passagem de novas informações que esse espírito reencarnante está precisando para se recolocar na reencarnação de forma mais estruturada. Soma-se a isso, então, a saída desse processo de hipnose na pré-adolescência, a partir lá aí dos 7, 8 anos. E o jovem começa, diante de toda a transformação, como eu disse, orgânica, também a receber os eflúvios que vêm de dentro, das tendências daquele espírito reencarnante. E aí haverá, com certeza, um conflito muito grande, um conflito enorme entre o que ele acredita que são tendências e inclinações do passado contra aquilo que a sociedade, que os pais, que a família colocou como uma nova informação, como uma reciclagem para ele. E esse conflito é extremamente salutar, que é o princípio da educação. É claro que nessa época haverá muita rebeldia, é claro que nessa época haverá uma falta de compreensão de si mesmo, com esse conflito interno que nós realçamos aqui, e é fundamental, como colocado pelo Emmanuel, que nós saibamos acolher os jovens cônscios disso que eu acabei de mencionar aqui, que eles são espíritos reencarnantes que estão sendo preparados para uma reciclagem, e a gente já sabe que se a gente quer modificar o futuro, a gente tem que trabalhar a moral, o intelectual dos espíritos que aqui estão, principalmente aqueles que ficarão conosco por mais tempo. Então é essa, muito bem escolhido, Wilson, esse tema, porque eu considero, e muitos autores também, a fase mais complexa e mais complicada do ser humano, a juventude. Tantas famílias nós temos visto a se depreciarem, né, justamente na fase em que os filhos alcançam aí a juventude, trazendo transtornos sérios até mesmo aos pais. E é realmente muito interessante o que você falou, Sérgio, esse misto, né, da própria individualidade que começa a surgir, aliado ao que ele vem coletando, né, até aquele momento, ao que ele aprendeu com os pais, não só o que ele aprendeu com os ensinamentos, sobretudo, porque a criança é uma página em branco. Né? Ela está ali pronta para que você possa escrever nela. Né? As características individuais dela quase não surgem, sutilmente. É claro que o pai observador pode perceber, de repente, na criança, uma conduta para uma inclinação, para o orgulho. E desde muito cedo ele já pode ir cuidando disso. Mas a criança, de uma forma geral, ela vai receber informações. Né? É um tempo de plantio. Só que essa educação que se dá à criança não é uma educação que se dê somente a partir da oralidade. Não se ensina falando com a criança. Ensina-se, sobretudo, pelo comportamento, pela própria conduta. Então, essa criança, quando ela está crescendo, ela está observando o papai, ela está observando como o papai trata a mamãe dele, como é que o papai se relaciona com o trabalho dele. Quando o papai chega em casa à noite, o que o pai fala sobre o trabalho? O que o pai fala sobre a vida? Sobre as dificuldades? O que o pai fala sobre a situação de uma forma geral? Essa criança vai absorvendo tudo isso. Aí, quando ela chega nessa fase da juventude, da adolescência, é o momento em que, como o Sérgio bem colocou, ela começa a assumir um pouco da identidade do espírito imortal dela. Né? Essas inclinações que ela já trouxe começam a se manifestar. E nesse instante é que essa educação, essas observações que ela teve com o pai, vão suprimir, de repente, essas más inclinações, uma inclinação crítica, uma inclinação negativista diante das coisas. Essa é a importância da gente talhar, né, da gente moldar a criança desde os primeiros anos de vida. E assim, o que nós fomos em outras existências passa a exercer cada vez mais importância na existência atual. Até que chega um ponto em que os pais não reconhecem mais os filhos. Os pais, é tão comum, eu já ouvi tantas vezes, poxa, não é essa criança que eu criei, eu não sei o que aconteceu. Né? De uns tempos para cá, ele está completamente diferente. Na verdade, ele não está diferente, né? Ele está sendo ele mesmo. E nunca é demais a gente dizer que somente o amor educa. A educação é uma ação de amor. Há aqueles que digam, e eu acredito, em parte, que não pouco se aprende, que não se aprende. Na verdade, nós nos lembramos. Então, a educação é isso, é fazer lembrar com muito carinho na outra pessoa. Porque, veja, quando nós, antes da nossa encarnação, quando nós estamos na erraticidade, boa parte de nós, né, salvo algumas situações muito específicas, algumas reencarnações compulsórias, mas boa parte de nós passou por um planejamento reencarnatório. Nós tomamos consciência das nossas mazelas, das nossas dificuldades, lá no plano espiritual, né? Totalmente conscientes. Nós participamos de cursos, né? Nós participamos do planejamento das experiências que a gente ia vivenciar nessa existência. Então, nesse ponto que Kardec fala que se existe algum determinismo, é neste momento, no momento em que você escolhe as suas provas no plano espiritual. E lá você aprendeu muitas coisas sobre você, você tinha conhecimento, você sabia o que era melhor, o que devia ser feito. Você sabia os valores das coisas, das virtudes. E você veio para cá, aí você se esquece. Então, a educação nada mais é do que fazer se lembrar. E Emmanuel coloca bem isso aqui, eu acho muito bonito, ele diz que o mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, isso é, nós trazemos um mapa de orientação das esferas superiores, olha lá, a transparecer-lhes no sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis. É aquele momento em que o jovem acredita piamente que pode mudar o mundo, que tudo pode ser mais belo, que ele pode ser totalmente livre, né? E que parece até uma certa utopia. Aquele momento em que a gente não pode deixar esses sonhos morrerem, Sérgio. E exatamente, veja, a fase onde a gente mais briga com eles. Exato. Onde a gente diz que eles não são capazes de alguma coisa. Porque a gente perdeu aquela característica, na verdade. A gente passou por aquilo e perdeu. Eles estão vivendo aquele momento. Ao invés de vivermos o sonho com eles, a gente quer matar o sonho deles. A gente poda. Poda. Então, é aí que é importante. Vamos viver os sonhos juntos. Essa semana eu assisti um documentário muito interessante que falava sobre a importância da intuição, a importância de viver o sentimento, a inspiração, a intuição, em detrimento da razão. Muitas vezes, somente a razão nos torna frios, nos torna muito agudos com relação a todas as coisas. É a intuição. É a sensibilidade que nos faz enxergar e vivenciar o que é subjetivo. E vamos lá, né? Convenhamos, todas as coisas mais valiosas que existem, são invisíveis. Tudo que é de mais valor não se pode tocar, não se pode ver. Com isso nós vamos aprendendo a conviver com a juventude e a extrair dessa juventude o melhor que ela tem. Muitos dizem que a juventude, como o texto mesmo coloca, gera nessa juventude um grande comprometimento para o futuro. Porque os jovens são, futuramente, os advogados, as autoridades, os políticos, os empresários, né? Os policiais. Então, são o futuro da nossa sociedade. No entanto, antes de serem o futuro, visto que o futuro não existe. O futuro não existe, nenhum de nós tem nenhum futuro. Nós temos somente o presente, o jovem também. Talvez seja muita pressão ficar falando que o jovem é responsável por isso e por aquilo. O jovem hoje, ele é responsável pelo que ele tem hoje, pelo que ele é hoje. A realização do jovem é no presente, não é no futuro. O jovem ele pode trabalhar, participar, colaborar ativamente em todas as áreas hoje. Né? Não ser colocado na geladeira para aprender a fazer alguma coisa, porque um dia ele vai poder atuar. Dentro do próprio movimento espírita, por exemplo, nós temos muitos exemplos, não é, Sérgio? Os médiuns que trabalhavam com Kardec, trabalharam com Kardec na codificação, que idade tinham? Eram bem jovens. 17, 16 anos e já, né, participaram. Irmãs Dufaux, por exemplo, era uma jovem, era uma menina quando trabalhava com Kardec. Isso realmente nos coloca a responsabilidade de fazer com que a juventude

Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Sérgio Aguiar. Você também pode participar pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. O Sérgio está ali prontinho para receber a sua pergunta pelo Facebook e a gente vai responder no ar ainda. Nós avançamos hoje para o capítulo 17 da citada obra, que aborda o tema Sede Perfeitos. O item 1 é no subtema Caracteres da Perfeição. Lembrando que todos esses textos que a gente está lendo no programa, que a gente lê e estuda no programa, que nós comentamos, eles são postados lá no Facebook também, são publicados lá. Então você pode ler novamente ou acompanhar pelo Facebook e compartilhar, caso você goste também. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Abre aspas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazeis assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fecha aspas. Segue os comentários de Allan Kardec. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Eu vou repetir esta frase. Isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral. Donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Um texto bastante filosófico, né? Do mestre Kardec, né, Sérgio? Bastante filosófico, reserva aí, encerra, né, a doutrina de Jesus, colocou de maneira bastante clara. E esse essa fala de Jesus é uma fala que confunde um pouco, às vezes, as pessoas, por causa da gente, às vezes, pegar o pé da letra, amai os vossos inimigos. E a gente sabe que o que Jesus estava buscando ali é que nós não odiássemos, que não desejássemos o mal, porque o mal não se paga com o mal. Um erro não deveria justificar outro erro. A humanidade ainda está muito calcada na lei de Talião, naquela questão do olho por olho, dente por dente. E às vezes a gente até agride para não ser agredido. E Jesus, ao dizer amar os nossos inimigos, também pedia que a gente buscasse a paz, que a gente não agredisse, que a gente não buscasse meios para destruir relacionamentos. E ele colocou de maneira muito clara para a gente e como que os relacionamentos eram extremamente importantes. Ele frisou muito bem o relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento de amor incondicional, de respeito, mas aquele respeito de compreensão, né, dentro do conceito de fé raciocinada que a gente tanto fala no Espiritismo. É não colocar condições para amar a Deus. Depois ele coloca o relacionamento com o outro condicionado ao relacionamento conosco. E aí Kardec filosoficamente nos dá a frase que você repetiu e eu vou ler de novo, Wilson. Isso porque tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ele acabou de dizer no texto sobre o egoísmo e o orgulho, já colocados também como duas chagas morais responsáveis por tudo de ruim que está colocado num planeta como esse de provas e expiação. E quando ele diz que tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade, ele está falando exatamente do egoísmo e do orgulho. Ou você exagera no querer tudo para si, no se colocar demais, se envaidecer. Né? E o que acontece quando isso passa a ser senhor da gente é que a gente vai efetivamente se afastar da empatia com o sofrimento do outro, a gente vai se colocar numa posição de superior em relação ao outro, a gente vai se colocar, eventualmente, por se achar melhor do que efetivamente é, numa posição de vítima diante de um relacionamento qualquer, a gente vai se colocar numa posição de injustiça e os nossos instintos mais básicos, os instintos primários, lutarão bravamente para que isso seja desfeito com um mecanismo de defesa do ego. Então é fundamental que a gente consiga compreender muito bem essa passagem, colocando a perfeição não como algo inatingível numa existência só, mas tendo aí um modelo, que é o Cristo. Porque ele nos disse que ele seria o verdadeiro caminho, né? O caminho da verdade, a vida em abundância, a vida eterna, e que ninguém chegaria ao Pai senão por ele. O que ele estava colocando para nós ali era a importância do seu exemplo, de controlar a si mesmo, de controlar as próprias tendências, pois a verdadeira batalha é a batalha que a gente luta no palco íntimo, aquela batalha que faz com que a gente busque se melhorar, busque aprender com os erros, busque a controlar as nossas tendências que às vezes vão querer levar mais para o lado do egoísmo e do orgulho, né, Wilson? Olha, Sérgio, é exatamente isso, né? O egoísmo e o orgulho. Existem alguns, uma corrente de pensadores, de pesquisadores, que não gostam do termo auto-amor, porque, ou amor próprio, porque consideram que o amor é interpessoal. Então, nós não vamos adentrar no mérito dessa questão, né? É quando Jesus fala, amar o vosso irmão, assim como... Né? Se ama, então define um amor próprio, mas talvez não houvesse outras palavras, né, naquele momento. Os nossos estudos avançaram. Então, esses especialistas preferem tratar como autoestima aquilo que a gente direciona para a gente e o amor, o que a gente direciona para os outros. É uma visão interessante, porque não deixa de ser interessante, porque a gente, o amor verdadeiro, então, é um amor que você doa para outras pessoas. E aí a gente vai fazer referência ao pensamento filosófico grego, que acredita que tudo no universo obedece a uma ordem. Então, tudo existe com uma determinada função. Como num grande mecanismo delicado e detalhado, onde cada planeta tem a sua função, cada astro tem a sua função, cada elemento dentro do planeta tem a sua função. Né? O verme tem a sua função. Veja bem, os gregos, esse é um pensamento grego. Né? Então, a ciência veio descobrir isso muito tempo depois, o encadeamento entre os seres, a interdependência que temos uns dos outros. Mas esse já era um entendimento deles. Né? Cada um dos nossos órgãos tem uma função. O nosso pulmão é responsável por aspirar o ar e levar oxigênio para as células. Então, quando alguma coisa não funciona adequadamente... Então, vamos dizer que essas funções é a lei de ordem do universo, estabelecida por quem? Por Deus. Então, quando um elemento qualquer, né, está em distonia, né, deste enorme mecanismo, acontece que ele está fora da lei. Alguma coisa errada está acontecendo. E aí nós pensamos, cada coisa serve para uma coisa. Então, nos leva à pergunta, eu sirvo para quê? Para que eu fui criado? Então, dentro dessa estrutura toda, o homem, o ser humano, foi criado com que objetivo? Qual é a nossa participação? Qual é a nossa excelência? Quando nós falamos em virtudes, virtudes são excelências. Então, qual é a virtude... de um telefone é fazer ligações. Então, se um telefone faz ligações como deveria fazer ligações, com eficácia e eficiência, ele é um telefone virtuoso. Né? Ele é excelente naquilo que ele se propõe a fazer. Uma faca, qual é a virtude de uma faca excelência? É cortar. Uma faca que não corta, né? É uma meia faca. Você sabe que ela é uma faca porque ela tem um formato de uma faca, ela tem uma semelhança de faca, mas não serve para você como uma faca. Agora, para que nós servimos? Qual é a excelência do homem? É amar. Nós fomos criados para amar. Essa é a nossa excelência. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos da nossa posição dentro desse mecanismo. E quanto mais nos aproximamos dessa posição dentro do mecanismo, mais úteis, assim como o exemplo da faca, nos tornamos para a criação em geral. O homem, o espírito humano, é o ser inteligente da criação. É através dos seres inteligentes da criação que Deus atua. Então, Deus não manipula diretamente a matéria. Ele manipula a matéria através do homem. Então, toda a criação que ocorre, desde o nível inferior até os níveis mais altos, é através das inteligências. Então, se a nossa excelência é amar, se amar é um sentimento interpessoal, não faz sentido nenhum a gente não amar realmente o nosso inimigo. Porque, veja bem, lá no livro O Céu e o Inferno, quando trata de justiça, e no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como se pode definir a justiça. E a resposta do Espírito de Verdade é muito simples, porque a definição de justiça é muito abstrata, né? A psicologia define de uma maneira, a filosofia de outra, tudo muito complicado para a gente entender. Mas a resposta do Espírito de Verdade foi sucinta. Ele diz, justiça é respeitar os direitos dos outros. Só isso, é numa frase só. E aí e ele não ficou satisfeito, Kardec, com a pergunta e com a resposta. E ele perguntou novamente, mas o que garante, né, o que define esses direitos? Na verdade, como eu sei qual é o direito do meu companheiro? E aí a resposta é, nas leis dos homens, isto é, nas leis da sociedade em que você está inserido, e na lei natural, que é a lei de Deus. A única que garante a verdadeira felicidade ao homem. É. Então veja, se as leis de Deus garantem os direitos das pessoas, vamos entender, Deus deu o livre-arbítrio, não deu? Eu tenho o livre-arbítrio. Sim. Deus me deu. Eu posso fazer o que eu quiser? Não. Mas em tese, em tese eu posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo, né, me convém, mas eu não sei, de repente, o que me convém em determinado momento. Então, eu posso, em tese, fazer o que eu quiser. Se eu posso fazer o que eu quiser, é porque Deus me permitiu. Então, é um direito meu. Se é um direito meu, você não pode me odiar por exercer o meu direito. Apesar de eu estar errando. Eu posso estar totalmente equivocado no que eu estou fazendo. Mas estou exercendo um direito meu. Né? Veja que existem opiniões tão diversas, se a gente for comparar as culturas, tem coisas tão absurdas que são feitas em outras culturas. Né? Culturas que eles criam os animais como os cães, que nós criamos nas nossas camas, né, como irmãos dos nossos filhos, eles são criados para alimentação. Né? O animal, ainda na hora de ser abatido, ele é torturado. Porque quanto mais torturado é o animal, mais saborosa fica a carne. Para a gente, falando isso só já dá um sentimento de revolta, é absurdo. De ojeriza. Então, mas para eles é totalmente normal. Então, com que direito eu posso odiá-los por agirem dessa maneira, se eles têm o livre-arbítrio deles? Né? Então, o livre-arbítrio de Deus garantiu a eles que fizessem isso. Então, as leis são de Deus, não são minhas. Né? Eu não recebi aí o título de defensor da lei de Deus. Exato. Então, é simples. Sendo assim, a instrução de Jesus torna-se totalmente compreensível. Você tem que amar todos, porque todos estão exercendo o direito que têm de serem como são. Né? Agora, o nosso papel é de educar as outras pessoas. Aqueles que sabem um pouco mais podem transmitir valores àqueles que sabem um pouco menos. A obrigação está exatamente em quem tem consciência. Pois é, quem não tem consciência tem muito menos obrigação. É. Né? Por isso que quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade a gente herda, né, Sérgio? Exatamente. Essa característica que a gente acaba, e às vezes querendo se omitir, né, por causa da proteção da ignorância. Exatamente. Como que até uma música, né, do Titãs que diz isso, né? O acaso vai me proteger. Epitáfia. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Distraído, né? Se eu estou distraído, eu não estou percebendo as coisas e o acaso vai me protegendo. Só que não dá para ficar distraído para sempre. Exato. O conhecimento, a sabedoria chega mais cedo ou mais tarde. Faz parte da lei divina. O progresso é constante. Pois queira, é, não dá para parar. Não, queira, né? Não dá para retroceder, né? Nem estacionar. A gente até estaciona um pouquinho, eu acho, não é, Sérgio? Às vezes a gente consegue consegue fazer essa façanha. É, dá uma travadinha ali. Dá, né, uma parada, dá uma travada, mas logo vem a dor. Exato, empurra para frente. Movimenta. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Agradecemos também aqui ao nosso amigo Ciro Celso Piazza, lá da CCC Piazza. Lá você pode encontrar tudo em tintas. A CCC Piazza, que há 47 anos vem deixando os lares do Piracicabano mais coloridos, com certeza. Se você quiser conhecer a CCC Piazza, faça uma visita lá na rua Benjamin Constant, número 1795, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o nome da CCC Piazza, 3437-5050. Nosso agradecimento também à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a Livraria Espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. E agora nós também temos lá na USE o Sebo. Você consegue encontrar livros em ótimas condições, em ótimo estado, a um preço super acessível. A partir de R$ 5,00 você encontra as obras da Codificação Espírita, romances, se você gosta, as obras de André Luiz. Faça lá uma visita na livraria da USE para conhecer o novo Sebo. O telefone lá é 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais acessando o site www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo, aqui pela Rádio Difusora AM 650 kHz de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Para ouvir é muito fácil, existem várias maneiras. Primeiro, pelo celular. Pelo seu smartphone, você acesse lá a loja de aplicativos, seja Android ou seja um iPhone. Entre na loja de aplicativos do seu celular e digite, pesquise por União Rádio Web. Vai aparecer o logotipo da União Rádio Web, você instala, é gratuito. E você vai poder ouvir a programação diretamente do seu aparelho. Pelo site, acessando uniãoradioweb.com.br e pelo Facebook, diretamente, facebook.com/uniãoradioweb. O primeiro post, né? A primeira publicação é um player. Você clica lá no play e você então pode acompanhar a programação, tanto do programa ao vivo, quando é transmitido, por exemplo, neste momento, quanto as demais programações no decorrer da semana. Lembrando que este programa ele é veiculado novamente todos os dias na próxima semana até a próxima sexta-feira. Então, se você perdeu parte do programa de hoje e quiser ouvir novamente, você pode ouvir durante a semana. Você também pode ajudar, tá? Ajudar a manter a União Rádio Web no ar e este programa, o programa Visão Espírita. De diversas maneiras, você pode ajudar anunciando a sua empresa, o seu negócio, no site, no aplicativo, e você pode também depositar qualquer valor. Eu vou falar agora o número da conta poupança para você anotar. 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Pode ser qualquer valor, 10, 20, 50, 100 reais, quanto você puder, né? Será bem-vindo e muito útil aqui para a manutenção do nosso programa. Nós agradecemos já antecipadamente todos que têm colaborado e que permitem que nós tenhamos essa oportunidade de trabalho, não é mesmo, Sérgio? Exatamente, faz parte da divulgação. Sem dúvida. Nós vamos agora para um pequeno bloco comercial da rádio, e depois nós voltamos com música e o terceiro bloco do nosso programa. Voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Veja, diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Dê-te outra vez. Beba. Gira! E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do Grupo Multimídia Espírita. E amigos ouvintes, você que ligou seu rádio agora, acabou de ouvir Tente Outra Vez com Raul Seixas, essa linda canção motivadora. E nós estamos nos encaminhando para o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. Esse bloco nós sempre fazemos num formato de perguntas e respostas, e a gente vai falar sobre o tema saúde hoje. É, em função do Dia Nacional da Saúde, que se celebrou no dia 5 passado, dia 5 do 8. Então, começamos com uma pergunta bem genérica, bem geral, bem abrangente. Quais são as origens das doenças que acometem o ser humano? E são tantas, não são, Sérgio? Exatamente. A gente pode responder essa questão em vários aspectos, mas eu vou... Uma das coisas são as questões ambientais. A gente sabe que o corpo humano ele foi pré-determinado para viver por um tempo, né? A vida orgânica ela é limitada. E o que normalmente nós fazemos, e até vou fazer uma referência com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala de causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. As causas atuais relacionadas ao que eu disse da questão orgânica, da vida orgânica, onde nós deveríamos nos alimentar bem, onde não deveríamos ter os excessos que tanto nos prejudicam. E a gente sabe, o Espiritismo está sempre colocando que toda vez que a gente comete um excesso, a gente cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, no caso da vida orgânica, ela vai sendo abreviada em muitos aspectos. O nosso fluido vital vai se esvaindo em função da forma como a gente lida com o nosso corpo orgânico, corpo físico. E existem, então, essas nós podemos chamar de causas atuais, né? A forma como a gente interage com a matéria, com as outras pessoas, como a gente se relaciona, porque se a gente pegar... ao contrário de doenças, se a gente colocar como saúde, a própria Organização Mundial de Saúde colocou o aspecto de que a saúde é esse equilíbrio nos aspectos psicológicos, sociais, físicos, né? E espirituais. Ela agregou também a questão espiritual. Então, a gente tem que ter saúde mental, saúde orgânica e saúde espiritual, para que a gente possa manter esse estado. Então, quando a gente coloca essas questões de ambiente, como eu coloquei atual, e também as questões genéticas, que são as causas que o Espiritismo, e aí eu fiz a referência do capítulo 5, causas anteriores. Então, tem uma palestra do Raul Teixeira, que eu sempre gosto de falar sobre ela, que ele explica muito bem essa questão de causa e efeito, principalmente relacionada à vida orgânica, à genética, né? As construções de problemas que a gente faz. Se o ser humano tivesse essa consciência, por exemplo, o Raul coloca a questão de alguém que fumou demais ou usou alguma coisa voltada ao vício que prejudicou o pulmão, teria aí uma certa tendência a renascer numa encarnação seguinte com problemas respiratórios. Uma fragilidade naquele órgão, que poderia suscitar aí algum problema mais grave em função do corpo astral. E toda vez que a gente tenta, de maneira persistente, agredir o organismo físico, essa agressão pode se estender ao corpo astral. Isso também depois vai dar abertura para as outras questões aí. Mas então tem causas atuais e as causas genéticas nós explicamos pelo processo natural de desgaste, eventualmente, mas também processos de planejamento reencarnatório. A gente tem, aquele que nos ouve vai encontrar no livro Missionários da Luz, os livros de André, na verdade, André Luiz, fazem muita referência a essa questão genética, principalmente voltada ao planejamento reencarnatório, seja por questão de gênero no nascimento, masculino, feminino, seja por uma fatalidade qualquer, uma doença que vai acometer o indivíduo a partir de determinada fase de sua vida e por aí vai. Então, uma doença, causas atuais, a forma como a gente utiliza o nosso mecanismo humano, orgânico, e causas anteriores, aí explicada pela forma como a gente vive a nossa vida e projeta para nós aí um futuro doente ou não. E é impressionante, né, Sérgio? Se a gente for analisar hoje a sociedade moderna, as doenças comuns estão relacionadas à alimentação. Obesidade, né, os infartos, as doenças circulatórias, o diabetes. As alergias, de maneira geral. De maneira geral, é tudo relacionado à má alimentação. Aí o sujeito come mal a beça, come açúcar a beça, bebe a beça, fuma, não faz exercício físico, aí ele não pode dizer, isso é karma. Isso não é karma, não. Isso é exatamente resultado, reflexo, né? Colheita do plantio que ele está fazendo nessa existência mesmo. Muitas vezes, essa pessoa até se veio com algum karma, né? Com algum comprometimento, alguma expiação, às vezes não pode nem pagar, porque já tem outra, já acumulou outra antes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, né? E não jogar toda a causa das doenças no passado também. Tem as causas atuais que você bem colocou. Sérgio, muitas pessoas chegam até as casas espíritas, né? E até mesmo ao espiritismo, vão buscar o espiritismo no momento de uma doença, buscando aí a cura para essa condição. Qual é o papel da casa espírita na atualidade, nos dias de hoje, né, sobre o tema curas espirituais, ou, né, o cura de doenças nas casas espíritas, como isso se dá? É uma questão bastante importante. Quando nós falamos de doenças e de cura, o que nós temos que compreender é que a cura, para que ela seja efetiva, o tratamento precisa ser feito de maneira holística. O tratamento precisa observar as questões psicológicas do ser, e aí a gente sempre recomenda, em qualquer casa espírita séria, num processo de atendimento, a gente vai mostrar as características que precisam ser observadas no tratamento para a busca da cura. A primeira delas é a questão psicológica, como eu falei, e aí a gente tem a terapia, que a ciência e a psicologia evoluiu tanto para contribuir com a análise do ser e trazer uma reciclagem de pensamentos e novas propostas para enxergar o mesmo problema, a mesma problemática. Tem a questão também efetiva do medicamento que vai ser utilizado para estabelecer um estado de harmonia. A gente tem aí a psiquiatria que vai entrar com esse processo de reposição hormonal em alguma coisa que está causando um desequilíbrio do ser, que faz com que a mente não consiga controlar o corpo físico e o descontrole pode acontecer. E aí entra a questão da casa espírita, que são os aspectos espirituais. A gente falou de causas que podem ser predecessoras à vida orgânica. Nós também sabemos que processos de desequilíbrio, na casa espírita a gente chama de obsessão, né? Processos de desequilíbrio podem, aí, pela persistência da influência na mente adoecida, fazer com que a mente somatize, crie uma doença no corpo físico. Então, a casa espírita tem esse papel fundamental de acolhimento. Aliás, eu queria fazer uma propaganda aqui, já que eu estou falando, né? A casa que nos recebe com muito carinho, a União Espírita, que é a casa que nós trabalhamos, eu e o Wilson, ela tem todo um trabalho muito bem elaborado de recepção fraterna e atendimento fraterno, que é esse papel fundamental de você acolher aquele que sofre, de você chegar num local e tentar compreender o que está se passando com você, tentar se livrar de influências e fluidos espirituais que possam estar influenciando e criando um processo de desequilíbrio. Então, a União tem lá um trabalho de atendimento fraterno, de recepção, e amanhã, inclusive, eu vou dar um treinamento para novos atendentes das 2 às 4 da tarde na União Espírita de Piracicaba. Feito aqui o meu jabazinho, esse aspecto, então, de o tratamento fluídico, a casa espírita vai dispor de passe, e nós também temos a água, assim como a igreja tem a água benta, né? Nós temos a água que é fluidificada, com bons fluidos essa água fará o processo de restabelecimento. Então, nós temos lá o passe, temos o tratamento fluídico, que é o passe à água, né? Temos aí a conversa fraterna e temos as palestras. O importante na cura é que a gente compreenda 2 aspectos. A manutenção tem que ser feita de maneira corretiva, às vezes, mas ela também precisa ser feita de maneira preventiva. E as palestras têm um papel, tanto a palestra como o atendimento fraterno, tem um papel fundamental para o indivíduo compreender o que se passa consigo, perceber que existem alternativas que talvez pelo estado em desequilíbrio ele não está conseguindo compreender ou enxergar, e poder reciclar a forma de pensar que vai, ao se equilibrar o pensamento, nós vamos aí equilibrar o corpo físico. Mudamos comportamentos que possam estar nos causando as doenças e tudo mais. Então, o papel da casa espírita é acolher e auxiliar naquela parte de saúde chamada parte espiritual. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta que é pela colaboração do nosso amigo ouvinte Guilherme Vergili. Ele pergunta o seguinte: qual é a explicação para o caso de um espírito que padeceu de uma mesma doença em sucessivas encarnações? Então, isso tem alguma relação com esse corpo espiritual que você falou, Sérgio? O padecimento... Em várias reencarnações seguidas, ele padeceu das mesmas doenças, do mesmo quadro. Muito a ver com essa questão das dívidas que nós contraímos e dos processos kármicos, como a gente costuma chamar, mas muito mais voltados ao comportamento que não se modifica. Eu falei agora há pouco na questão da manutenção corretiva e da manutenção preventiva. Às vezes a gente vai até uma casa espírita, é acolhido, recebe o passe, recebe o tratamento espiritual, mas quando a gente sai da casa espírita, a gente continua com a mesma forma de pensar, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. E isso fará com que a gente caia novamente, que a gente acabe escorregando de novo nos mesmos propósitos. Então é fundamental para um processo de cura efetiva, inclusive a primeira parte que nós falamos, né? A questão de você não odiar, de você não agredir, e que aquele que tem mais consciência tem mais obrigação para poder restabelecer o processo de conexão. Porque quando a gente retorna à Terra, a gente precisa lembrar disso também, que é um eterno se relacionar. E a gente se relaciona de várias formas, muitas vezes com o mesmo espírito. E não ter laços de antipatia, construir laços de simpatia, isso faz parte da nossa missão aqui na Terra. Destruir os laços de antipatia que nos unem a velhos inimigos, construindo laços de simpatia com o máximo possível de pessoas, fazendo com que a gente, através do amor fraterno, atinja esse estado de equilíbrio. Nós temos aqui algumas questões aqui que são muito importantes, Sérgio. Nós sabemos que, num momento de uma doença grave, a pessoa, no desespero, né, acaba aceitando qualquer sugestão. Ela quer resolver aquilo, é um momento de muita dor, de muito sofrimento dela ou de algum familiar. E ela acaba procurando ajuda e nem sempre as pessoas têm ali todo o conhecimento, né, naquele momento de desespero, do que é o espiritismo verdadeiramente diante das doenças. Então a gente pergunta aqui, uma pessoa que, portadora de uma doença grave, ela deve procurar um tratamento espiritual e alopático simultaneamente? Isso é um tratamento tradicional com as medicações químicas normais que o médico receita, ou ela deve fazer o tratamento só espiritual, Sérgio? Não, aliás, essa pergunta ela é extremamente importante. Existe uma responsabilidade enorme quando a gente lida com a questão da cura. E Wilson, uma vez, acho que uns 4 anos atrás, eu fiquei muito feliz porque nós fomos procurados na Casa Espírita, fomos procurados pelo CEDIC, que é o centro da prefeitura aqui, que lida com as doenças infectológicas e tudo mais. E o CEDIC estava buscando uma parceria, não só com casas espíritas, foi uma coisa muito ecumênica. Eu tive reuniões com pessoas da Igreja Católica, pessoas dos templos evangélicos, das casas espiritualistas e casas espíritas. E o que eles estavam buscando é aquilo que é doença física, dá para mim, deixa eu cuidar. E eles deram para nós telefones, orientações de como utilizar os serviços que a prefeitura oferece. Aliás, Piracicaba está muito bem servida. Sim. Tem o CAPS de atendimento psicológicos e tudo mais. Então, assim, a pessoa tem que buscar os recursos que Deus nos deu. E a medicina é... A medicina é de Deus. A medicina foi passada por nós para que nós tivéssemos aí a extensão o máximo possível da vida orgânica. Então, desconfie, né? Se alguém pedir para você parar de tomar remédio, desconfie, porque não é espiritismo. Nenhuma casa espírita séria vai pedir, isso. Vai fazer uma orientação que peça para a pessoa parar o tratamento físico, alopático. Sérgio, nós temos também, muitas vezes surgem na mídia nomes que se tornam famosos, e muitos já existiram, mas que são médiuns que fazem uso de instrumentais cirúrgicos para realizarem intervenções nos pacientes. Isso sem a utilização de anestesia. A gente vê o médium que corta a pessoa, que enfia a mão dentro do ser humano ali, que remexe, que tira alguma coisa lá de dentro. Como, na verdade, o espiritismo explica esse fenômeno e como devemos encará-lo dentro de uma normalidade? Como que é? A gente já ouviu falar muito das curas espirituais, só que a cura espiritual está muito calcada de dentro para fora, né? Ela vai trabalhar o corpo astral, que nós chamamos de perispírito, ela vai trabalhar o equilíbrio do ser e, eventualmente, eliminar miasmas, que são energias deletérias que estão calcadas em algum ponto desse perispírito. E quando a gente vê esses casos e ouve falar dessas coisas, de usar efetivamente instrumentos cirúrgicos, é muito temeroso, porque pode criar algum tipo de infecção, pode criar algum tipo de problema mais sério, se não tratado com a asepsia correta. Tivemos vários casos de médiums famosíssimos que não se utilizaram desse tipo de medicamento e conseguiram trabalhar o equilíbrio do ser e estabelecer um processo de cura através desse equilíbrio. Então, também é uma coisa muito temerosa de se ouvir. Mesmo porque isso é exercício ilegal da ilegal, medicina. Ilegal, é. Curandeirismo e exercício, temos que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. E é assim, não há necessidade. Kardec sempre deixou claro que a ideia do Espiritismo é caminhar lado a lado com a ciência. Então, veja bem, qual o objetivo de você cortar alguém sem usar anestesia? Ok, é possível do ponto de vista fluídico? É possível. Nós sabemos que os espíritos têm condições, de fato, de manipular os fluidos de forma a desligar certas áreas do nosso corpo responsáveis pela transmissão da dor. E isso pode acontecer, de fato. Mas pode, mas por que aconteceria? Se essa pessoa poderia estar num hospital adequadamente, num local apropriado para recebê-la, medicada adequadamente, né, recebendo uma anestesia para um procedimento feito dentro da normalidade, e o tratamento espiritual, como você bem colocou, cuidando do corpo perispiritual do indivíduo. Né? Então, simultaneamente, usando os recursos da medicina, é isso que o Espiritismo prega e ensina. Eu coloco esse exemplo quando eu falo de caridade também, Wilson. E muito bem colocado o que você colocou. O que é mais fácil para os espíritos, ou vamos colocar para os espíritos superiores aí, né? Alguém está com fome. Os espíritos movimentarem, utilizarem aí energia fluídica de alguém, se movimentarem, se mobilizarem para plasmar um pedaço de carne, um pão, ou intuir alguém encarnado para ir lá no mercadinho, para ir lá no mercado, pegar o pão e dar o pão para aquele que tem fome. O que é mais fácil? É obviamente a segunda. E dois benefícios. Eu acalentei aquele coraçãozinho pela caridade, eu alimentei aquele corpinho pelo pão e me alimentei também pelo processo de caridade, pelo processo de auxiliar o outro. É uma relação ganha-ganha. Então, bem colocado por você, é possível? É, mas é necessário? Se já tem a ciência tão evoluída, tão num processo de controle de infecções e tudo mais, para que me arriscar nesse sentido? Muitas vezes dá a impressão de que o objetivo é impressionar as pessoas, né? E o Espiritismo não quer impressionar ninguém. Essa é uma armadilha que algumas casas espíritas caem, né? Exato. Algumas, não só casas espíritas, casas religiosas de maneira geral, querem isso, trabalhar o fenômeno para poder impressionar as pessoas. Pois é. E seguindo aí nessa mesma linha, a gente também pergunta, é necessário que os médiuns e as equipes, né, auxiliares que trabalham aí nessas atividades de cura, que utilizem trajes brancos para atendimento àqueles que procuram os serviços, aos doentes, nas casas espíritas, é necessário? Não, na verdade, o Luiz tem uma frase que se aplica exatamente aqui, né? Do Padre Germano, né? Onde falta a imaginação... Onde falta a razão. Onde falta a razão. Nada que um bom ritual. Né? Isso. Onde faltar isso, imaginação, a razão, entra o ritual. Exato. A gente sabe que não é necessário nenhum tipo de coisa material. Muitas vezes na casa espírita as pessoas querem trazer roupas, fotografias e tudo mais. E a gente sempre orienta, porque é uma questão mais de pensamento, de conexão mental com a pessoa, para ela poder receber os bons eflúvios. Então, uma pessoa que queira dar um passe à distância pode sim pedir para que a pessoa se recolha durante o tempo do passe, para que receba as boas vibrações à distância. Então, rituais, roupas e tudo mais não são necessários. Sérgio, não é incomum também, em alguns centros espíritas, que os frequentadores procurem por isso, na verdade, mas procurem pela ajuda dos espíritos para indicar este ou aquele medicamento, né, para aviar receita mesmo. Essa é uma prática aceitável? Um espírito, né, pode dizer, ó, tome este remédio, aquele remédio alopático? É extremamente perigoso, né? Porque a gente acabou de falar também sobre isso. Existem médicos para isso. Existem, né? Médicos, existem exames que vão poder orientar e todo um processo de acompanhamento. Mesmo porque esse espírito poderia, eu acho que se quisesse, né, intuir o médico. Ele poderia intuir o médico a dar o medicamento correto. Adequado, né? E o que deve ser feito na casa espírita sempre é cuidar daquele aspecto que nós falamos, os aspectos espirituais, do equilíbrio do ser, da manutenção de bons pensamentos para se reequilibrar e deixar a parte médica efetivamente para os médicos. Sérgio, o tempo passa muito rápido. Nós aqui, olha, a conversa está fascinante, o tema é fascinante, mas a gente está chegando aqui na hora da nossa poesia agora. Nós selecionamos uma poesia sobre a juventude, chamada Página A Juventude Espírita, em função do Dia da Juventude. Essa poesia é do espírito Casimiro Cunha e foi extraída da obra Preito de Amor, psicografia também de Chico Xavier. Meu irmão da mocidade, ao sol de nossa doutrina, aproveita enquanto é cedo a bênção que te ilumina. Desfruta do dia claro em que a força vibra e avança na doce vitalidade da alegria e da esperança. Dizes, posso. Todavia, de que te vale poder se te furtas no caminho à prudência de aprender? Recorda que prometeste, nos templos de amor do além, constante fidelidade à excelsa missão do bem. Por isso, desde o começo de tua nova existência, recebeste Jesus Cristo no campo da inteligência. Não detenhas tua fé, por bênção guardada em vão. Espiritismo é caminho de nossa renovação. Nos fios da honestidade, tece firme o teu escudo. No jogo das aparências, busca sempre o conteúdo. Cultiva a cooperação. Não te canses de lembrar que servir tardiamente é o mesmo que recusar. Foge à sombra da vaidade, que morde, serpe e astuta. Arrima-te na humildade, por arma de tua luta. Trabalha, estuda e medita, sob a carne transitória. O nosso dever cumprido é senda para a vitória. Aos companheiros mais velhos, atende e reverencia. Na porta do desrespeito, a derrota principia. O nosso ideal é flama, que brilhando na virtude, guarda sempre as nossas almas sob a eterna juventude. Com Jesus Cristo no leme, do barco em que te renovas, vencerás trevas e abismos que surgem no mar das provas. Meu irmão da mocidade, ao sol de nossa doutrina, aproveita enquanto é cedo a bênção que te ilumina. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedo, e às 20 horas. Domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Portanto, já se vão mais de 18 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar conosco aqui hoje e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência, a paciência, a generosidade de todos os nossos ouvintes, desejando a todos um excelente final de semana e uma semana iluminada, repleta de lições e de coragem para a gente poder aprender a cada dia. Eu passo aqui agora as últimas palavras para o amigo Sérgio e peço para que depois ele encerre com uma prece. Nosso agradecimento mais uma vez a Deus por estarmos aqui reunidos. E quando dissemos sobre o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, também devemos completar aqui que devemos amar como Jesus nos amou. Esse foi o conselho do Mestre. Amar permitindo que o outro seja como lhe aprouver. Amar deixando o outro aprender com os seus próprios erros e possibilitando com que o outro estabeleça essa conexão com o alto, reaprendendo e se religando, mas principalmente fazendo com que o outro tenha também o processo de dor, se ele tiver que ter, a fim de que ele também possa restabelecer o comportamento e a atitude que o levam às doenças. Agradecendo a Deus sempre pela oportunidade do trabalho bendito, a rádio, que nos possibilita chegar até os lares, e a todos os nossos patrocinadores que tanto colaboram para que estejamos aqui todas as sextas-feiras. Agradecendo ao Mestre Maior Jesus pelo controle do leme e que ele possa nos acompanhar em todos os nossos as nossas peregrinações por essa terra bendita. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.